Major Fraga, subcomandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, presente nessa manhã aqui em Gaspar, nessa formatura do Bombeiro Especial. Qual a importância dessa formatura para esses alunos e para a cidade, Major? Extremamente importante esse trabalho. O bombeiro, ele tem essa condição de tentar sempre trazer a comunidade, indiferentemente de quem seja, trazer para dentro do quartel para passar algumas orientações, algumas conversas. E isso, todos esses alunos, eles vão levar para casa algum conhecimento. E isso vai passando de pessoa para pessoa, e a nossa ideia central é fazer um trabalho de prevenção, para que as pessoas tomem mais consciência das situações de risco e evitem se envolverem em condições que trazem danos à saúde e às pessoas. E esse é um trabalho que a gente faz. O bombeiro só não consegue fazer mais por falta de efetivo, mas é um trabalho rotineiro nosso, com crianças, adolescentes, idosos, trazer a comunidade para dentro do quartel e passar alguma coisa de boa para eles. Prefeito Kleber Vandão, a formatura do Bombeiro Especial envolvendo os alunos da PAI do município. Um projeto importante, os alunos se interessaram, todos os professores estiveram envolvidos. É mais um projeto importante para Gaspar, prefeito. Uma parceria, né, entre o Bombeiro Militar aqui de Gaspar, a nossa corporação, na pessoa do Tenente Douglas, os alunos da PAI, né, na pessoa do Rogério, que é o presidente da PAI, os professores que ali trabalham, e a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do Martin, que é o nosso secretário. Trabalho bacana, uma alegria, uma felicidade ver aqui os alunos, né, podendo participar de um momento diferente, de aprender algo a mais e de trazer uma experiência diferente para os alunos. Então, realmente um trabalho muito bonito, muito bacana. Fica o nosso agradecimento e reconhecimento a todos envolvidos por esse projeto. Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, qual a importância do Corpo de Bombeiros estar realizando mais esse projeto juntamente agora com a PAI? Sim, a importância para os bombeiros militares de Gaspar foi ver um pouquinho de como é esse trabalho é realizado, né? Realizado pela PAI de Gaspar, as professoras, todo o carinho, cuidado que elas têm com os alunos ali é fundamental para a vida em sociedade desses alunos, né? Então, parabenizar as professoras, todos os profissionais que atuam na área ali de Gaspar. Então, é uma felicidade muito grande para a gente poder participar um pouquinho, né? Que seja um pouquinho, que foi esse período, né? Nesse importante trabalho de desenvolvimento desses alunos, né? E saber que a partir de agora, hoje é um marco na vida desses alunos, né, que estão formados aqui. Então, quando houver algum tipo de emergência, eles já vão estar preparados ali. Atitudes simples, como ligar para o Corpo de Bombeiros, sair daquela situação de risco, e auxiliar a quem precisa, já vai estar colaborando e muito no trabalho do Corpo de Bombeiros. Presidente da APAE, Rogério de Andrade, também presente nessa manhã na formatura do Bombeiro Especial, um projeto envolvendo a APAE do município. Presidente, foi um projeto desenvolvido durante vários dias, os alunos estavam contentes, estavam envolvidos nesse projeto, presidente? Eu, sem dúvida nenhuma, um projeto bonito, iniciado pelo bombeiro aqui, pelo Douglas e pelo Santiago, da Prefeitura, da Assistente Social, que convidaram a APAE para fazer esse projeto, e a gente fez aí em três mãos. E você viu a alegria dos alunos, né? Que é igual falou o Fragas, é mais pessoas para ajudar o Corpo de Bombeiro. Então, é um momento muito, muito feliz para nós, apaianos. Diretora da APAE, Kátia Uller, também neste evento especial, envolvendo seus alunos, envolvendo todos os professores. Foi um projeto de quanto tempo desenvolvido junto à APAE de Gaspar? Foi um projeto de um mês, com 4 encontros lá na APAE de Gaspar e aqui na Corporação do Corpo de Bombeiros, onde nossos alunos puderam vivenciar os conhecimentos. Conhecimentos esses que, com certeza, não serão esquecidos por eles. Diretora, quantos alunos participaram do projeto? Nós tivemos uma turma no período matutino, uma turma no período vespertino, totalizando 30 alunos. E como estava a expectativa deles em receberem essa formatura aqui no quartel do Corpo de Bombeiros? Ansiosos, ansiosos, já chegaram segunda-feira falando dessa formatura, não viam a hora, estão muito contentes, honrados com a formatura. E eles gostaram, inclusive, daquele tradicional banho, batismo do Corpo de Bombeiros? Sim, era o ponto alto da formatura, grande expectativa por eles. Gostaram muito, sim, estava esperando bastante. E os pais desses alunos também gostaram desse projeto? Sim, todos foram comunicados, receberam o convite também, mas sim, todos gostaram. Os alunos vão conseguir levar para casa os conhecimentos que eles adquiriram nesse projeto. É uma parceria da APAE, Corpo de Bombeiros e também da Prefeitura. Isso, a Prefeitura junto com a Secretaria da Assistência Social, uma parceria muito boa e que deu muito certo. Secretário da Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia, nessa manhã de terça-feira, dia 30, foi realizada a formatura do Bombeiro Especial, uma parceria da Secretaria da Assistência social do Corpo de Bombeiros e também da PAI. Mais um projeto que deu certo envolvendo todos esses alunos. Ficaram felizes com a formatura, secretário? Ficaram muito felizes, nós principalmente. Projeto inédito em Santa Catarina, primeira edição no estado. A gente, inclusive, com articulação com a PAI de Gaspar, vamos estar buscando levar esse projeto para os demais municípios de Santa Catarina, porque é um projeto que fomenta a prevenção. Esses adolescentes, hoje eles têm noções de primeiros socorros, têm noções de como se comportar numa piscina, numa praia, o que pode e o que não pode fazer em casa e, principalmente, como acionar o Corpo de Bombeiros Militar em caso de emergência. Então, nós estamos muito contentes, satisfeitos e a união faz a força, né, Gil? O Bombeiro Militar, a PAI e a Prefeitura Municipal juntos, então, num evento com total sucesso para todos. Do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, falando sobre a formatura do Bombeiro Especial Gil Dias para a Rádio Sentinela.